Vamos lá. 3, 2, 1. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon com seu poder, tudo transformar. Pokémon, temos que pegar seu sei. Pegá-los eu tentarei, Pokémon, juntos temos que o mundo defender. Pokémon, temos que pegar seu sei. Pegá-los eu tentarei, vai ser grande a emoção. Pokémon! Temos que pegar Pokémon! Do Intergaláctica. Episódio de hoje é... Saudações Intergalácticas, eu sou o Pablo Cunhado e nós viemos de outra dimensão, com certeza você não tem nenhuma dúvida disso. E este podcast está sendo gravado, esse programa está sendo gravado ao vivo nesse momento para todo o Brasil. De uma live. Nosso último participante do cast acaba de chegar, Eluan Carlos. Que coisa linda. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Eluan. Palmas pra Eluan. Vamos cantar de volta. Chega de cantar. Chegou meio-dia, hein? Essa é pegava, hein? Detalhe, né? O cara só chega 3 horas atrasado pra gravação, mas tudo bem. É música, gente, pra é meio-dia. Ele mora no nosso coração. Estamos ao vivo no Conjuramos. Conjuramos, Eluan, canta Pokémon que tá aqui. Exatamente. Fala Pokémon, Eluan, já que você chegou em cima da hora aqui no Pokémon. Eluan. O que a gente tá falando? Só pra mim. Estamos falando de Pokémon. Pokémon. Olha o microfone aqui. Por que não? Aqui, então. Gente, o Mochila Intergaláctica, que é esse podcast que começou de uma forma muito diferente hoje, ele conta com o apoio da Cunhado Consultoria, que fez a produção pra gente, e também da UTFPR, do campus de Curitiba e também do Instituto Tibagi. Eu sou o Pablo Cunhado e você já deve ter notado que o assunto de hoje é Pokémon. Vamos falar dos jogos, vamos falar do anime, vamos falar de coisas que talvez você ainda não saiba sobre Pokémon. E para isso eu trouxe os mochileiros intergalácticos... Mestres Pokémons, Nathan, Mestre Pokémon, até Deluca, vamos dizer, entre todos os Pokémons, o que eu mais gosto é o Typhlosion. Aqui é Larry Mileu, e quem tiver um Gyarados vermelho, vamos trocar que eu tô louco. Vai lá, rapaz! E aqui é o Nicolas Deluca, e o Pikachu de detetive, e eu ainda não. Eu sou o Dejan e Bulbasaur. Repete aí, Dejan, tivemos um erro aqui. Bulbasaur. Eu sou a Cacau Chuchu e eu estou indo na minha jornada. Depois dessa é difícil, né? Eu sou Bisteca e Pokémon pra mim é perca de tempo. Não! Maravilha! Ó, Digimon é melhor! Olha! Sai fora! Eita! Acho que eu vou ser queimado junto com vocês aqui. Mas vamos lá, eu sou Tem mais um, eu sou o Pablo Cunhado, eu gosto de Pokémon, mas Digimon pra mim também é muito bom. Apesar de não ser o assunto de hoje, dá-lhe pancada aí, você que tá nos ouvindo pela internet aí ao vivo. Olha só, eu queria me matar aqui por causa do Pokémon. Tá gravando, por isso que eu não mato. Ô, vamos gravar no, pelo okay, mochila, então. Hello. Vamos gravar pro mochila, muito bem. Eluan discutindo pauta aqui, discutindo gravação no meio do podcast. Mas é assim mesmo. Quanto mais moderno, quanto mais ao vivo, a gente faz assim, bem quem espontâneo. Quem pode faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Por que a gente tá fazendo, então? Errou! Caraca, que pessimista você. Então, pra você que está meio por fora, que eu duvido com toda a minha alma, a não ser que você tenha colocado talvez a sua tia-avó pra ouvir. Olá, Dona Maria, bem-vinda ao podcast. Podcast é como se fosse um programa de rádio online, tá bom? Pra é, você aperta on the play, line. Escuta. É, exatamente. On demand com RSS, que a senhora não deve nem imaginar o que é, mas... É uma coisa muito boa. Não balança a cabeça não. Dizendo que sim. Exatamente, pra não deixar seu sobrinho perdido. Mas nós vamos falar de Pocket Monsters ou Monstros de Bolso Pokémon. Falando aí da grande obra que está nos celulares, está nos videogames, está nos animes, está nos mangás. está nas revistas, está nas... Está em tudo, né? Está em tudo, cara. No celular, de novo. Você acabou de falar no celular. Eu sei. Está na rua. Está no celular, né? Está em você. Pô, mas também está no celular também. Alguém disse que está no celular? Ah, para você que está meio perdido, vamos contar aí como é que surgiu essa brincadeira. Ela é a criação do Satoshi Tajiri. Ele que nasceu em Machida, no Japão, no dia 28 de agosto de 1965. Ele é, além de ser criador do Pokémon, ele criou a Game Freak. Uhum. Digamos que, para deixar a história mais simples, ele saía pelas ruínas da cidade, aqueles cantos que estão mais ou menos com infraestrutura. Aqueles e cantos. Ele, aqueles piadas. Cantos. Não. Entre aspas. E o que que acontecia? Ele pegava insetos e ele capturava insetos para colocar para brigar. Hoje o Greenpeace não ia deixar ele fazer isso. Né? Mas tá tendo uma confusão aí, os direitos do Pokémon. Tem uma já coisa, discutiram. Tem uma coisa que é muito moda lá no Japão. Eles vivem pegando aqueles, como que chama? Esqueci, besouros. Isso é normal lá. Eles pegam dois besouros e eles põem pra brigar os dois besouros. São uns besouros chifrudos e tal. Aqui no Brasil tem a versão também. Pega a galinha e coloca... Tipo Pokémon é briga de galo. Para, não tem mas coisa. Então, lembrando que briga de galo é crime, ok? De mas besouro Pokémon, não. Então vai Pokémon, pegar Pokémon. Não. Vai, pega a briga de cachorro pitbull também, olha só. Não dá. Meus mano, não tadinho. É, mas entende, tudo bem. Então, mas a parte boa do Satoshi é a seguinte... a parte boa dele, né, que tem gente que vai falar, pô, ele tá errado. A gente não vai discutir isso agora, nesse podcast. Ao vivo aí, Luan derrubando equipamentos. Ó, ele acabou de derrubar um celular de 8 mil reais, quebrou Nossa. Tudo. Caraca. Só que é mentira. Essa fera. Só que não. Só que não. Ele não era bem aceito no, nas empresas de jogos. Pessoal, assim como o Walt Disney, que disseram pra ele que ele não era criativo, o Satoshi não tinha abertura. Então ele foi lá e criou a própria empresa dele. Começou com o primeiro jogo do Pokémon para o Game Boy. Lembrando que o primeiro Game Boy era preto e branco, não era colorido. Uhum. E ele lançou a versão que é a versão Green, mas que aqui no Brasil tem outro nome. E assim começava um jogo incrível que ia tocar gerações e que desde a década de 80 vem aí chamando a atenção de todo mundo. Em seus portáteis, em seus Playstations, todo tipo de console e plataforma. Sim. Só comentando uma coisa que ele falou do Pokémon Green, né? Quando veio aqui pro ocidente, né? Tinha o Blue e o Red, né? Uhum. E o Green é o Blue. Eu não sei se o pessoal aqui é daltônico e tal, eu não podia ver verde, então eles fizeram o Blue. Tá? Mas é o mesmo jogo, o Green e o Blue é o mesmo. Só deixando claro uma coisa ali, não tem, alguém antes que alguém comente, faça um comentário, a gente sabe que não tem Pokémon pra PlayStation, tá? Não se preocupe, a gente sabe que a Nintendo é acionista do Pokémon, tá? Então não se preocupe. A gente tem. Mas tem PokéStation pra Super Nintendo. É, mas é, porque é da Nintendo, né? Não, porque é falsificado. Ah, Pokémon Station. Exatamente. Eu comprei no Paraguai. Comprou pra... Falha minha, viu, gente, essa história do PlayStation, mas não sei, né? A pessoal cria jogos de card... As coisas mais doidas. Sim. Mas começando já na cronologia do Pokémon, que depois veio a virar anime, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Os primeiros jogos eram para essa plataforma, tinham os 150 Pokémons, porém, para capturá-los você precisava das duas versões, para ter todos, não é isso? É, na verdade o Satoshi, ele viu, né, que os Game Boys tinham aquele cabo Link, né? E ele achou muito legal a interação entre um e o outro, né? Que podia ficar trocando Pokémon e tal. Aí ele teve a ideia, vou lançar o Green e o Red, né? Porque aí os caras vão poder trocar Pokémon e tal, e vai ser uma interação legal. E quando ele jogou isso pra Game Freak lá e pra Nintendo, eles gostaram muito. Eles falaram, nossa, muito legal. E aí que saiu o Pokémon, porque eles queriam a interação com o cabo Link, né? Esse foi um dos primeiros jogos de videogames sociais, que a gente pode dizer, que tinha uma comunidade que era necessária. Porque como foi dito agora, né? Tem pokémons que só podem ser pegos, vamos no Blue Version, e alguns podem ser na Red. Então, você não pode conseguir tudo sozinho. Você precisa de um outro amigo para poder ajudar você a colecionar tudo. Então, é uma coisa que mudou bastante. Eu diria que o grande sucesso da franquia veio por causa disso. Porque você não era uma pessoa sozinha lá. Você combatia os outros jogadores, você ajudava eles. Era uma comunidade mesmo, que é algo muito comum hoje em dia. Pokémon incentivando as crianças desde sempre a fazer amigos, né? Pois é. Vai ter um amiguinho, por favor. Mas teoricamente hoje não precisa mais, né? Que nem eu tava comentando aqui com um amigo. Ele falou, eu falei, né, eu tinha comprado dois 3DS porque eu queria ficar trocando Pokémon um com o outro, né? Mas agora eles inventaram o PokéBank, né? Que você paga R$8 por ano, uhum, e pode ficar colocando seus Pokémon lá e você pode ter todas as versões. Então você vai jogando lá pro PokéBank, pega lá do PokéBank e você tem todos os Pokémon. Desde o Blue, não é? Você pode algumas coisas... Agora tem o Soul Blue pro Virtual Console e dá saiu pra passar. O Blue e Red, você pode jogar pro Soul Silver e tal, uhum, e assim por diante. Sempre uma edição na frente. Você nunca pode, tipo, jogar lá pra última ou da última, uhum, pro mais anterior. Sempre um na frente. E eu acho que um outro ponto que a gente pode destacar é que o Larry sempre bate em cima dessa tecla muitas vezes, é que o Pokémon não é um, diferente do, a gente vai falar dele mais pra frente, que é o novo Pokémon, Pokémon GO, você não só captura Pokémon, você tem a história, você tem as quests, é um RPG, entendeu? Você pode jogar ele pra sair capturando e deixando seus Pokémons mais fortes. Ou você pode fazer as quests, ou vencer a liga. Mesmo nesses primeiros jogos, era muito divertido fazer isso. É, o Pokémon, na verdade, no primórdio dele, sempre foi um RPG. Ele nunca foi criado pra ser o que é hoje, que é só trocar Pokémon ou ter quantidade de Pokémon. Ele sempre foi criado pra ser um RPG. Tanto que cada personagem seu tem skill, tem level, porque eles são seus personagens do RPG. Ele não é só um bicho pra você ficar batalhando. E o pessoal meio que disturba isso, não presta muita atenção, mas ele é um RPG. Sim. Senti essa alfinetada aí, hein? Hadouken! Mas voltando aqui, e quais eram os pokémons que vocês usavam dessa primeira geração, do 150? Eu, particularmente, tinha uma loucura por capturar Abra, que é aquele pokémonzinho amarelo que teleporta, chato, e fazer um Kadabra. Eu adorava utilizar o Kadabra, era um dos meus pokémons favoritos. E o Alakazam, você só transforma ele... trocando, né? Então, se você não tiver amiguinho, você não tem Alakazam. Cara, ó, dos iniciais pra mim, acho que até hoje, assim, pelo menos a primeira geração, é o Squirtle. Não tem outro primeiro. É o máximo, assim, pra mim. Eu adoro Pokémon de água. Mas dos que tinham ali, eu ria até mesmo, gostava, é o Magikarp, né? Porque você sabe que é um Pokémon inútil. Porque... ele pode evoluir pra uma coisa maior depois. É uma grande lição de vida. Se você é aquela pessoa jogada no chão, assim, que só sabe pular no chão de lado, não sabe fazer mais nada, você pode ficar ali de lado quando você faz outras coisas e vira uma serpente gigante marítima. Mas então, se você é gordinha e não faz nada, você também tem seu valor. Pois é, você vira uma almofada, né? Snorlax da vida. O engraçado do Gyarados é que ele é um dragão, mas ele não sabe voar. Sim. Ele sabe nadar, cara. Sou sério. Você não pode ensinar fly pro dragão. Mas... se você... Ah, o Mushu não sabe voar. Quem? O Mushu. Mushu? É. Pra quem não sabe quem é o Mushu, é do da Mulan, da Disney. Mas o Mushu não precisa voar. Essa é a diferença. Não precisa. O Mushu, ele é mito por si só. Mas outro detalhe desse jogo antigo que já era divertido, eram os HMs. Você podia ensinar, uhum, poderes incríveis pra... interagir com o cenário, acho que é uma coisa muito à frente da sua época, tá? Pra, se você for pensar que naquela época os RPGs era só dar porrada e sair, bater, só escolher o golpe que você ia bater no outro. Isso era uma liberdade, um desafio muito legal. E outro era os TMs, que você poderia ensinar golpes pros pokémons que naturalmente eles não aprenderiam, como o truque de ensinar Thunderbolt para Staryu. Uma pergunta até que eu tenho pra fazer, não sei se vocês lembram, eram discos essas coisinhas, né, que dava pro Pokémon. O que que, na história do jogo, o que é? Você passa um DVD pro Pokémon, assista aí como eles lutam? Vocês sério, tem um slot pra colocar DVD dentro dele? Aprenda a dar Thunderbolt no nosso super curso! Na verdade, os Pokémons trabalham na Matrix, então eles colocam lá... Ah, faz sentido assim, vai no USB. E é um aproveitamento de espaço, porque aquele Snorlax gigante... cabe numa bolinha pequena. E aí... Ele é um cara que aceita qualquer coisa. Um cara que aceita qualquer coisa. Olha os Snorlax dando exemplo de paciência, tolerância com as pessoas. O pessoal vem me comparando com ele porque eu sou gordo e sou lento também, mas tipo, eu não tenho paciência nenhuma. Você só vai ser um Snorlax se alguém precisar tocar uma flauta pra você acordar. Aí realmente... Me acorda, eu fico bravo. O Snorlax também dá pancada, mas não é o seu caso. Agora, a questão, o Isaac, gente, era um cara forte. Ele se prende a essas coisas de estereótipos, mas... Né? Se você formou-se gostar de Pokémon, pode mandar um e-mail que... Eu não curto. Isaac. Aí, eu acabei de falar pra vocês que não curto muito Pokémon, como assim? É porque ela te ensina a gostar, entendeu? E ainda tá. Tá jogado o desafio aí, hein? Quem vai ser a garota? Não que esquecendo. Quem vai ser a sortuda? Ele ainda tá esperando a garota de Krypton, tá bom? Pra quem viu o episódio, ele não tá esperando ela ainda. Se tiver. Ó, da ilha de Temícera, se tiver alguém da Ilha da Mulher Maravilha, ou Kryptoniana, ou mestre Pokémon, a gente faz uma disputa. É. Quem sobreviver. Mas ao vivo aqui, hein? Ou militar. Exatamente, ou militar, ou militar e militar israelita também, principalmente. Se for militar israelita e modelo ao mesmo tempo, Isaac fica mais. E atriz. É e atriz. E que gosta de Pokémon. Ou uma militar kryptoniana, mestre Pokémon. Exatamente. Que boa. Ficou na ilha da que treinou na Ilha da Mulher Maravilha. Mas se você for essa garota, eu também quero te conhecer, hein? Que eu que vou querer ficar com você. Não, porque realmente é uma pessoa diferente, né? Dá pra... incrível, vivida. Mas depois do pessoal ter gostado muito dos 150 Pokémons, que foram muito caprichados, né? O design dos primeiros 150 é muito legal. Claro que tem um upgrade gráfico ao longo do tempo. Tem, mas o design deles foi muito caprichado, as histórias, como que eles surgiram, ficou muito, muito bom. Porém, no entanto, depois nós temos o Pokémon Gold e Silver. Ah, desculpa, gente, como é que eu pude esquecer? Pokémon Yellow pro Game Boy Color. Inclusive, eu tenho uma história interessante sobre isso. É, naquela época, era muito difícil comprar um Game Boy no interior de São Paulo. Então, eu e meu primo usávamos emuladores. Para você ter noção de como a situação era precária, a gente tinha que emular no MS-DOS pro meu 486 rodar Pokémon Yellow. A 3 frames por segundo. Exatamente. E detalhe, as ROMs do jogo ainda não tinha nem inglês e nem japonês. Então era idioma binário. Você não conseguia entender o que estava acontecendo. Você tinha que adivinhar. E nós fizemos um desafio, eu e meu primo Guilherme. E eu consegui zerar antes. Quem zerava Pokémon Yellow primeiro? E nos aventuramos nessa loucura de zerar um jogo sem conseguir entender o que estava acontecendo. A gente já tinha uma ideia antes? Por pouco. Não, o Guilherme mostrou o jogo para mim e falou: e aí, Pablo, dá uma olhada. Nós adoramos. Nossa, estava passando Pokémon na TV naquela época. E detalhe, que o Yellow, diferente do Blue barra Green e o Red, ele vinha com o Pikachu. Você poderia controlar o personagem, vinha um Pikachu atrás, e se você clicasse no Pikachu, ele interagia com você. Não dava pra capturar Pikachu no jogo, e você tinha que trocar o seu Pikachu com outra pessoa pra ele aceitar a pedra pra evoluir pra Raichu. Senão você não conseguia evoluir pra Raichu. Vocês chegaram a jogar o Yellow? Sabe o que é mais sensacional no Yellow? O Pikachu surfa. Ele pode usar surf. É um Pokémon elétrico que tem poder de água. Mas se você transformar ele em Raichu, ele não ganha mais surf. Então... E você está fazendo o que com sua vida? Enquanto o Pikachu trabalha, é detetive e surfa, você faz o quê, né? E ator agora também. Grava um podcast. O filme que vai ter agora, live action. Live action, ele... Não brinca que daqui a pouco sai um podcast com Pikapi, Pipipi, pi. E o pessoal vai gostar, viu? Pikapi, meu irmão. É, Pikapi. Vocês jogaram Yellow, gente? Eu fiquei tentado a comprar pro Virtual Console, que eu tenho 3DS também. Ainda não comprei, mas é um preço bem bacana. Acho que é R$17, nem isso. É bem, bem tranquilo o preço. Eu quero jogar porque eu joguei no Game Boy da minha prima, né? Que eu não tinha Game Boy na época. Eu joguei, acho que o Blue mesmo, o Red, né? Era não, o Red, eu joguei. Red. Gostei muito, eu lembro muito da minha infância. Mas eu penso muito em comprar. Ainda não cheguei a comprar. Mas das versões que eu vi, parece ser a melhor. Porque foi mais bem feita e também tem o Pikachu, né? Todo mundo gosta. É que assim, a cada duas versões de Pokémon, sempre tem uma terceira que é uma expansão. Sim, sim. Tipo, é a mesma história, a mesma coisa, só que tem algumas coisas a mais. Então é tipo um pacote de expansão. Uhum. Mas quase todas, se não me engano, tem. Só que quando não é remasterizado, mas todos têm. Posso dar esses exemplos? Red, Blue, barra Green, Yellow. E tem os Gold, Silver, Crystal. E tem daí o Diamond, Rubi, Safira e... Diamond. E tem o remasterização. Tem a remasterização onde aqui? Remasterização do Fire Red e Leaf Green. Daí tem o Esmeralda, que daí também tem o Esmeralda, que vem Diamond e o Pear. E tem, depois tem o Platino. Gente, vai indo assim, vai um bom tempo assim. É, cada dois é um. Cada dois é um. Assim. Só que você não fica livre de ter que trocar com outra pessoa pra pegar algum Pokémon. No Yellow, falta Pokémon também. Você tem que trocar com alguém do Red ou do Green barra Blue. É. Só uma diferença aqui. O único Pokémon que tem uma continuação é o Black e o White. Porque eles têm o Pokémon Black e White e tem o Black 2 e o White 2. É o único Pokémon que ele tem uma sequência da história. Mas, na minha opinião, não deu muito tão certo, assim. Eu, pela história, gostei demais. Eu achei sensacional. Você continuar a história após você ter vencido a Elite Four, né? Então foi uma história sensacional. Certo. Só seguindo a cronologia, então, no Gold e no Silver, eles vêm com mais 150 Pokémons, aumentando muito mais. E o interessante do Gold e do Silver, que depois vão ter a versão Cristal, é que você controla um novo personagem que não é o Ash, não é o Satoshi, no caso. E você vai encontrar novos pokémons. Tem um pokémon ovelha que eu gosto muito, elétrico. Realmente eu gosto, eu sou bem fã dos pokémons elétricos e psíquicos. Mas é bem interessante. E o detalhe do Gold Silver é que se você zerar ele e passar pela Elite, você pode, no final do jogo, desafiar o Ash. É, você abre e você volta... Cara, é estupidamente nostálgico. Você volta pra Pilter. Você volta pro mapa do primeiro Pokémon. Como é que eles fizeram aquilo no Game Boy Color? Eu não sei. Mas ficou muito show. Só pra não ter alguns fãs raivosos, é o Red, tá? Só pra ninguém ficar bravo. Porque o pessoal fica bravo quando fala que o Red é o Ash. Ok. Assim, gente, eu não sou. É o Ash, é o Red. Eu não sou, mas tem gente que fica mesmo. Ok, antes que algum fã bem do tipo radical faça alguma coisa comigo, podemos chamar de Ash ou de Red, caso você queira. Ou de Satoshi, se estiver no Japão. É. Exatamente. Mas se você não curtir, pode chamar ele de... Como é que é o seu sobrenome, Tabata? Chaves. Chuchu o quê? Cacau Chuchu. Cacau Chuchu, você põe lá no personagem Cacau Chuchu. Fica o desafio para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast. Comece a jogar Pokémon e coloquem no seu personagem o nome de Cacau Chuchu. E mande a foto pra gente. Mande a foto. E no seu rival você coloca lá, meu malvado favorito. O Eduardo Cunha. Eita. E depois vem a versão Crystal, que é a mesma coisa. Só que no Gold a gente já começa a ver que os Pokémons começam a ficar esculhambados. Cara, é sério. Tem Pokémon no Gold Silver... Que ele é uma... Não, pera aí, vocês podem discordar de mim. Mas, cara, ele é uma seta, é um bichinho que é um símbolo. Coisa feia. Tá, desculpa, gente, mas Voltorb é uma pokebola. Monkey é uma gosma. Gente... Mas eles têm sentimento. Tiglet. É, mas calma que o Voltorb evolui pra... Electroid. Não é uma pokebola grande. É uma outra pokebola. Invertida. Ele inverte as cores. Olha que incrível. Uau. E o Muk só vira uma gosma maior só. É. Uau. Assim, em todas as versões eu acho que tem pokémons bem feitos e pokémons mal feitos. Tipo, muito mal trabalhado. Parece que eles foram, tipo, fizeram até 50 e depois o resto eles foram jogando o que tinha. Falaram pro primo, né? Ah, não aguento mais, faz aqui. É, que bicho que existe no mundo? Ah, Pikachu. Porque todos os bichos parecem Pikachu. Tem literalmente o Pokémon que é um saco de lixo, não é brincadeira. Literalmente é um saco de lixo. Você é um saco de lixo, não é um Pokémon. Ah, mas se for pensar, tem uma explicação por quê. Porque, se não me engano, o Nova é baseado em Nova York. É por isso que usaram saco de lixo. Isso chama preconceito contra os nova-iorquinos. Nisso, tipo, todas as versões de Pokémon é baseado numa cidade. Eu não sei exatamente a cronologia. Tipo, um é Japão, outro é Nova York. Então, a temática... dos pokémons é baseado nisso. Tanto que agora vai vir a Lola, que é baseado na Havaí. Então, todos eles têm essa temática. Então, se ele tem um lixo, é porque tem alguma coisa. E ele era bem em Nova York. Então, eles estão falando que Nova York é sujo. Tem... É, pois é. É, e uma outra novidade desse pokémon também foi a questão de você poder cruzar os pokémons. Ele passa a ter pokémon macho e fêmea. E você deixa lá no cuidador... Daycare. O cruza... Como que ele chama? Daycare. O Daycare ou cruzador de pokémons. E aí ele vai falar, nasceu um bichinho. Você coloca os dois ali, nasceu um bichinho pokémon ali. Ah, mas o Daycare não servia só pra isso, o Daycare. Também servia pra você fazer o seu pokémon subir de nível. Na verdade, Daycare é pra preguiçoso, só isso. É, exatamente. É, o melhor é o bom e velho Hard Candy. Ou doce raro, que fazia o bichinho subir de nível. Ou Game Shark. Ou Game Shark. Dá-lhe Game Shark. Mas uma coisa que ninguém sabe do Hard Candy É quando você supa ele, upa ele com Hard Candy, ele vai diminuindo o CP dele. Quando é, tipo, ele vai mais fraco. É, um cara que upou normal e o cara que upou com Hard Candy vai ser mais fraco que o cara que upou normal. Isso aí é legal. Ou seja, não use bomba pra ficar mais forte. Exatamente. Trabalhe pouco a pouco. Viu, Pokémon dando lição de vida, gente. Lição, coisa linda. Não come docinhos raros. Mas faça briga de galo com os bichinhos. Se chega no cara e fala, quer um docinho? Não ofereça docinho para os seus Pokémon. Certo. E tem também uma outra questão que é interessante, que a gente usava Game Shark porque não tinha como fazer link no emulador do DOS. Só Zelda. Não. Nossa, não era esse. Foi longe. Agora, não tinha como fazer link nos emuladores antigos de MS-DOS. Então o que a gente fazia? Usava o Game Shark pra aparecer o Pokémon que a gente queria. Só que eu comecei a brincar com o Game Shark e colocar códigos absurdos. Só um comentário. Eu cheguei a ter um Squirtle vermelho, um Pikachu verde e outro. E esquecemos de falar do Minsigno. Quem já capturou o Minsigno aqui? Eu já capturei o Minsigno. Ah, o Minsigno é o senhor. Você já capturou o Minsigno? Já capturei o Minsigno. Ô, louco. Minsigno, ele é um Pokémon bug. Sim. Na verdade, ele é um negócio que você usa no jogo e ele trava. É bug, não bug, viu? Não é inseto. Não é inseto. É bug do tipo Zika. Peraí, o Minsigno, pra mim, na minha infância, era uma lenda. Nunca acreditei no que o pessoal falava até via internet. Acredite que é verdade. É verdade. Tipo, o Pokémon que você abaixa pelo Play Store lá, esqueci o nome do Play Store da Nintendo lá. Você pode comprar o jogo, né? E nesses jogos aí, eles colocaram o Minsigno de propósito. Então você faz uns bugs lá, você consegue pegar o Minsigno. Mas é tipo um passo a passo que você tem que fazer. Você consegue pegar. E a própria Nintendo colocou o Minsigno lá. Deixou de ser uma lenda pra virar a realidade. Isaac, o que você acha do Minsigno? Acho nada, cara. Acho nada. Perca de tempo. Isaac, o que você acha daquele que gasta 10 horas do seu dia upando pokémons no Game Boy? Um inútil. Agora, o que você acha da pessoa que fica jogando Naruto o dia inteiro e assistindo? Eu não jogo Naruto o dia inteiro. Mas assisti. Não, também não assisto Naruto o dia inteiro, tem coisa pra fazer. Eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. Quando eu tenho tempo, eu assisto. Não é 24 horas por dia. O que eu faço da meia-noite até 6 horas da manhã? Eu durmo, cara, então eu assisto Naruto desse tempo. Mas olha só. Cara, outro detalhe aí que nós vem. Nossa, tô confuso aqui. Outro detalhe importante é o Pokémon FireRed. Então temos o Game Boy Advance, uma plataforma com muito mais poder. E aí começamos a ter inclusão. As meninas começaram a ter espaço. Você poderia escolher o seu personagem menininho ou menininha para você ser um treinador com vários Pokémons novos que também, vamos e convenhamos, teve alguns de design muito legal e teve outros que, mais ou menos, né? E foi nessa versão que introduzimos o professor cego, que ele não sabe se você é um menino ou uma menina, né? Ele perguntou assim, você é um menino ou uma menina? E depois, qual o nome do meu sobrinho? Eu não lembro dele. Ah, babaca! Ah, babaca! Isso, babaca mesmo, eu sei, cara, eu não lembrava que era esse. Mas faz parte. Gente, já imaginou, você na reunião de família, chega o seu amiguinho ali e parece o tio. Qual o nome do meu sobrinho? Você ali atrás, olhando tudo, ele. Ah, é verdade, oi idiota, tudo bem? É, isso que a galera zoava muito nos nomes, você podia colocar nomes nos pokémons, mas no FireRed, né, nós temos um novo conceito. Ou Leaf Green, se você quiser, temos um novo conceito. Você não tá mais batalhando só por lutas. Você tem concurso de beleza entre pokémons com desfiles. É basicamente o Pokémon Gisele Bündchen. Pokémon é modelo e você não. Pokémon pode ser, o Pikachu pode ser modelo e você não. O Pikachu é outro nível. O que eu tava falando pro Pablo no carro quando a gente tava vindo pra cá, esse evento aí de você deixar mais bonito, é um jeito de você ter que capturar de novo o mesmo Pokémon e colocar poderes diferentes. Porque cada poder tem um nível diferente de coisa. Você quer ele bonito, você tem que ter um poder de boniteza, tem que ter um poder no poder de boniteza, é melhor. Poder de boniteza. Você quer ele feio, porque tem campeonato também de feio. Você tem que ter os poderes que lá que deixa mais feio. Poder de feieza. Outra vez imitando a vida real, né? Exatamente. Ninguém achava meu Geodude bonito. Fazer o quê, coitado? Ele tinha autoestima baixa. Ele tinha o poder da feiura. O poder da feiura. Mas, e detalhe dos itens também. O Eevee ganhou novas evoluções Pra você que não sabe, o Eevee, ele é um Pokémon que cada pedra ele evolui de um jeito. E agora, se você treina à noite, ele evolui pra Umbreon, se eu não me engano. Uhum. E você ganhou mais 5, 6 evoluções. Ele tá com 7 evoluções já, o Eevee? Eu quero todas as pelúcias do Eevee. Olha só, então se você quiser doar todos os bichinhos do Eevee para o Larry, pode entrar em contato com a gente. Pelúcia, eu quero pelúcia. Eu também quero de pelúcia, se tiver também, eu aceito. É nada de pegar aquele pokémonzinho de R$1 no supermercado, tá? Aquele que vem no chiclete. Tá? Aquele que vem no chiclete e vim com essa história, não. Tem que ser o Pokémon de pelúcia, caro. Então. E também os itens, né? O personagem nesse Pokémon aí, ele tem sapato pra correr mais alto, rápido, alto não, né? Ele corre mais alto. Ele sai correndo. Tem muita coisa fazendo aquele jogo, né? Não, voltando à história do Eevee que ele tava falando, eu acho que eles querem um Pokémon que tenha tudo, né? Porque você consegue pôr todo tipo de pedra e ele vira qualquer tipo de Pokémon agora. Ele vira de planta, vira de fogo, vira de água, vira de raio, vira de noite, vira de fada, vira tudo. É engraçado que o Eevee, nem todo mundo pensar como faz pra se transformar num Pokémon psíquico. Você tem que treinar ele de dia. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que o Sylveon é que você tem que ter um Pokémon, você tem que ter um carinho, assim, vamos dizer assim. O Fada você tem que ter carinho. Você tem que ter carinho, é muito legal isso. Eu acho que o de pedra, ou de gelo, qual que é? Eu esqueci o de gelo. Eu acho que o de gelo, você não usa pedra de gelo, que eu acho que não existe ainda. Você usa uma coisa bem lá diferente, então eu achei isso bem engraçado um pouco também. Ele tem que estar segurando um tipo de um sorvete lá, e dele tem que evoluir. E nessas três versões, me digam, quem vocês escolhem? Quem que vocês escolhem como Pokémon inicial? Eu sempre gosto de escolher o Charmander, porque tem pouco Pokémon de fogo legal, tá? Eu sempre escolho o Charmander ou o Combusken, entendeu? Eu sempre vou pros Pokémons de fogo. De fogo não é bêbado, tá? É Pokémon que lança chamas. Mas você diz a primeira geração ou em geral? Em geral. Água. Todas só das três primeiras. Tipo, até o... Vamos dizer, até o Alola agora ou só os primeiros? No geral mesmo. Então, no geral, tem três Pokémon pra mim que são os melhores. É o Gyarados, é o Arcanine e o Infernape. É os três melhores Pokémons, não tem melhor. Mas que só dos iniciais ou todos? Você não consegue pegar o Gyarados. Não são iniciais? Então, dos iniciais tem dois que eu gosto muito. Eu gosto de outros também, mas é o Squirtle e eu gosto muito do Chespin também. É o Chespin, não sei, ele é o Chespin. Então, dos iniciais, o único que eu falei que é o Infernape. Infernape é o mais forte dos iniciais. Eu sou o único que gosta do Psyduck? Sai! Sai, ai, ai! Sai! Eu conheço um monte de amigo que gosta desse relacionamento. Sai! A evolução do Caterpie também, gente. Caterpie! Poderoso Caterpie! Não, Togepi! Togepi! Você joga o poderoso Togepi! Poderoso Pokémon Ovo! Que evolui pra o quê? Eu imaginei. Togepi novo e você não. Cara, o Togepi eu imaginei que ia virar um monstro virado no avesso. Poderoso, incrível. Porque ele é inútil. Não. Ele é inútil, a maioria do jogo. Aí você vai upando ele, ele choca. Você upa, fala, nossa, põe um TM pra tentar salvar. E aquela porcaria inútil. Não. Nuvem. Você achava que era do tipo Gyarados, né? Mas eu achei que ia virar alguma coisa incrível. Porque treinar uma Magikarp pra virar Gyarados é um trabalho escravo aquilo. Mas tem, tipo, o Togepi na segunda geração, ele evoluía pra uma versão lá que era Togekiss, que era muito feio. Tipo, parecia um pintinho mal criado lá, com um pescoção assim. Mas depois, nas outras versões, eu não lembro qual que é a versão. É ele nasce bem mais forte, usava até ele no competitivo, porque era muito forte. É que nem o Pikachu, né? Você pode evoluir pro Raichu, que é mais forte, mas o Pikachu é mais legal de ter do que o Raichu, né? Então... É mais cute. Mais cute. E o Pichu, vocês gostaram do Pichu? Então, é isso que eu ia falar. Um dos meus pokémons favoritos, o meu inicial favorito é o Cyndaquil, sem dúvida. É o meu pokémon favorito. Se eu pedisse, tipo, quer um pokémon, eu pedi Cyndaquil. E eu acho que entre meus tops 3, tá o Cyndaquil, Pichu e o Froak, que vira o Greninja. Mas, claro, tem vários outros. Eu vou ter que concordar com meu amigo Pablo novamente e vou no Charmander e Pokémon de Fogo também, no coração. É, mas o meu preferido dos de Fogo continua sendo o Ninetales. Sinceramente, o Ninetales, de aparência. De utilidade mesmo, o Charizard. Tem versões que ele aprende Fly. Tem versões do Pokémon que, incrivelmente, ele tem asas e não aprende a voar. Ele tipo uma curta, ele é quase uma galinha. Na Nintendo é a evolução da Ponita, né? Não. Oi, não? Oh, que loucura! Ah, não, é Rapidash. É Rapidash. Rapidash. Você conhece. Uma curiosidade sobre o Charizard, né? Os fãs queriam tanto, porque ele não é dragão, né? Uhum. Os fãs queriam tanto que daí fizeram a versão X e Y lá, que ele vira um Mega Charizard Y. Ele é uma versão preta, porque todo mundo queria o Charizard preto. E de olhos vermelhos? Não. ele consegue usar Flare e ele é um dragão. É a Mega Evolução. É um detalhe que vem aí nos próximos jogos, né? Qual a versão que começou isso da Mega Evolução? Foi no X e no Y mesmo. É. Que daí você ganha, tipo, um bracelete, que você coloca o bracelete e você consegue ele evoluir durante a partida. A Keystone. Ele fica um pouco mais forte e depois ele volta normal. É que você e o seu Pokémon, tem que ter, entre aspas, ter... Que foi um ponto muito alto da franquia, né? Uhum. O XY. É, eles tentaram renovar, né? Sim. Inovar, o primeiro, tá, em 3D, completamente, o jogo, assim. Foi um jogo bem interessante pra franquia, né? E agora o próximo realmente é uma continuação, não um remake, agora é o Sun and Moon que vai lançar no final desse ano agora. É, e lembrando também, a gente tem que dar um destaque aí para uma engenhoca que foi espetacular, e até o Isaac gostou, Isaac que não curte muito Pokémon, babou por isso aí, que era o Pokémon Stadium. Cara, você tirar o seu cartucho do Pokémon que você está jogando e colocar no controle do Nintendo 64 para jogar numa batalha gigante com o seu Pokémonzinho que era 2D em 3D é uma experiência maravilhosa. A tela de 20 polegadas ainda. É. De tubo. E você a maior TV da sua casa, 20 Exato. Polegadas. E você conectava na antena, cara. Não tinha aqueles auxiliarzinhos atrás. Era na antena, direto na antena. Cara, eu não curto muito Pokémon, mas esse foi o jogo que eu ficava jogando o dia inteiro. Quando eu era um Zé Ruela que só estudava, não fazia nada em casa. Era muito bom esse jogo do PokéStadium, porque quando o 64 veio, né, pra substituir o Super Nintendo, ele veio com aquele 4 controles, né? Sim. O jogo do Pokémon tinha um negócio de amizade lá que era muito legal, velho. As brincadeiras lá que você jogava entre 4 amigos era Sim. muito legal. É uma coisa que eu e meu irmão, a gente ia bastante na casa da nossa prima, a gente passava a tarde lá, tipo, o dia inteiro lá. Isso é muito gostoso jogar isso. Você jogava a mesma brincadeira durante 20 horas e continuava na mesma brincadeira, porque era muito legal. Era o Mario Party do Pokémon, assim. Exatamente. E os mesmos Pokémons, cara. Eu sempre escolhi os mesmos Pokémons quando eu jogava, cara. Sempre. Gyarados, Charizard, Onix. Esqueci o outro. Acho que era jogar sempre que nem lembra mais. Teste psicológico revela a sua personalidade pelos Pokémons que você escolhe. Meu Deus. Se você escolhe Togepi, você tem problemas. Ah, e Isaac, tinha aquela questão também dos mais velhos que chegava assim: ô menino, tira esse negócio da TV que vai estragar a TV. Ah, esse videogame aí vai estragar a TV, você já... Deixa eu ver a novela. Que vai por quê? Porque é muita imagem, vai marcada. E coloca a TV na Globo, tem o logotipo o dia inteiro ali, né? Mas tudo bem. Estragava tanta TV que eu joguei por 20 anos da minha vida e a TV tá lá ainda, lá em casa. Pois é. Inteira, funcionando. Mas sobre o Pokémon Stadium, interessante que a Nintendo tentou continuar com vários jogos desse tipo, mas os outros que eu... os outros que eu joguei não era tão interessante. Só um pouquinho... Ele tá tossindo, gente, é ao vivo, não há cortes, ele tosse, né, a emoção dele é tão grande. A tosse de alegria. Não, mas teve um corte aqui sim. Mas... Teve corte, pior que tem, né, gente? Ah, é. Mas tem que falar o seguinte, que não tem. Os outros jogos tentaram continuar com isso, só que é muita emoção, Pokémon. É muita emoção, Pokémon, gente. Ele tá chorando aqui, gente. É muitas lembranças. Não, mas tipo... Eu lembro que eu joguei o do Wii, acho que era Pokémon Revolution, não lembro o que era também. Mas era muito sem graça, assim. Um que ficou interessante, mas mudou bastante a fórmula, foi o Eu não lembro também, é o Pokémon de batalha, Pokémon Torment, que é uma mistura de Pokémon com Tekken. Então foi a empresa mas que faz Tekken. Mas é o mais recente. Mais recente, não só pro Wii U. E ficou algo interessante, é um jogo assim que você praticamente controla o Pokémon mesmo e bate pra luta. É como se fosse a luta dos animes. Aham. Uh-huh. É um Street Fighter de Pokémon. Na verdade é o Tekken. Só lembrando que o Pikachu, Jigglypuff e quem mais já fizeram participação no Smash Bros. Do Nintendo 64. Sim. Lucario, Pikachu, os três iniciais, Mewtwo, Pichu. Não, não, não perdeu uma parte. Smash Bros. Os três iniciais de Kanto. E agora também tem o Greninja. E acho que por enquanto é isso. No 64 teve Squirtle, do Wii. Que o Brawl, o Squirtle, teve o Cross. Então, teve 6 em 7 cantos, eu falei já. Sim, pô, sim. E qual que era aquele Pokémon do Nintendo 64 lá, que você batalhava um com o outro? Pokémon Stadium. Ou seja, esse tá falando antes. Pô, então, mas... Teve o Stadium 2. Mas foi o mais maneiro da vida, assim, né? É, era muito bom. Foi, era muito bom. Mas agora acho que é o momento de falar do que o pessoal já tá mais atual, né? Que é o Pokémon GO mesmo, né? É, o Pokémon GO, até desembocar. Só lembrando que Pokémon também teve card game. Sim. Alguém jogou o card game aqui do Pokémon? Até hoje as cards que estão no primeiro deck lá em casa. Não, não tem, né? É. O Pokémon TGC é uma das coisas que tem campeonato mundial. Acho que o brasileiro ficou em quarto, pra você ter ideia. O brasileiro ficou em quarto lugar. Tipo, e ele não gastou dinheiro com nada. Gastou muito dinheiro com o que o pessoal gasta. É que aqui no Brasil a gente lida muito com um monstrinho de bolso. É uma coisa... Mas ter um Pokémon de TGC é uma coisa que tem crescido bastante. O amigo meu joga, só que ele tem uns decks novos, atuais. Eu e meu irmão, a gente tem uns decks da primeira geração que teve mesmo de carta. A gente tem essas cartas. Eu fui lutar contra ele pra ver como que ia. Cara, nunca fui tão humilhado na minha vida. É muito desvantagem. Tipo, o meu Pokémon mais forte tinha de HP, tinha 120, eu acho, 100, ou 100. Enquanto, tipo, o D, tipo assim, médio. Um médio D tinha uns 180, assim. É, tipo, muita desvantagem. Mas é, as cartas vão, os jogos profissionais de cartas, tipo, médio, coisa assim, eles vão rodando as cartas, tirando cartas antigas, porque o jogo vai se balanceando com o tempo, né? Mas é um jogo que eu joguei, eu diria que eu joguei mais do que Pokémon, porque eu não tinha Game Boy quando era pequeno. Joguei muito na escola, perdi muita carta, ganhei muita carta. Eu me diverti muito, assim. As cartas, tem uma carta amassada lá no meio de tanto jogar. Mas me diverti muito com esse jogo. Mas tem uma coisa que acontece muito. Quem joga Magic The Gathering não gosta de Pokémon. Sim, é normal. Porque as regras do Pokémon é muito superficial, é muito fraca perto do tamanho que é o Magic, né? Sim. Então o pessoal que joga Magic, geralmente é os mais antigos, que tem mais idade, né? Não gosto de Pokémon, acho horrível. Como jogo, Magic é bem mais interessante. Uhum. A questão é que, eu comecei jogando Pokémon, então eu tenho lembranças, né? Se você começar a jogar hoje em dia, não tinha graça nenhuma. Mais pela nostalgia. É, mais pela nostalgia, eu exatamente. Comecei a jogar Yu-Gi-Oh! E aí? Yu-Gi-Oh! Bom também. Então, falando sobre Magic, brincadeira. Não, mas, pessoal, é interessante saber que teve Pokémon Pinball, teve Pokémon Puzzle, teve um Pokémon... Tem o Pikachu também. É, teve também um do Pokémon do Nintendo 64... Eu não lembro o nome agora, mas era o Pokémon de tirar foto. Esse é o Pokémon Snap. Eu tô falando. Snap. Oh, que coisa chata. Tinha outro também que era Hey You Pikachu, em que você tinha que falar no microfone. Pense, no Nintendo 64 o microfone reconhecia o que você dizia. Imagina como funcionava bem. Você falava com o Pikachu, senta, alguma coisa assim, vem aqui, não sei o que, choque do trovão. Nunca funcionava direito. Mas era lá um simulador de Pikachu pra você. Ah, eu como fanboy, adoro o Snap. Mas esse Pokémon Ryu é muito ruim, velho. Ele serve pra nada, aquele troço lá. Você fica falando com o Pokémon e o Pokémon fala pica-pica. Você viu? Pokémon, Pokémon fala pica-pica, é só isso. Pra Nintendo serviu pra ganhar bastante dinheiro, né? Qualquer só isso. Qualquer coisa que dê pra colocar Pokémon, eles vão fazer. Porque vende, meu amigo, vende bem. E eu compro. Compre tudo. Reclama, mas compra. É, quem não comprou aquele Pikachu que repetia a voz antigamente, né? Aquele negócio. Mas, gente, vamos falar do anime? O anime. Animação do Natan. Tivemos... É pouca, né, tadinho? Tá falso com uma nota de 3 aí, nesse pulo aí. Que esse isso? É imparcial. Totalmente. Mas Pokémon ali, a primeira temporada foi linda. Obrigado. Detalhe. Peraí. Detalhe. Nos Estados Unidos, a música mudou. Essa música que a gente cantou no começo do podcast é a versão dos Estados Unidos, que veio pra cá. Tem uma pessoa filmando a gente aqui. Eu sou meio ausente? Por quê? Eu só falando com o cara parou de fazer o podcast pra ficar filmando aqui. É que a gente tá online no Mochila Intergaláctica. Estamos online. Porque nós estamos em stream no Mochila Intergaláctica. Você que está assistindo, você não, não segue ainda no Facebook? Tá aí a oportunidade. Exatamente. E olha, se inscreva urgentemente. Eu já pedi pras tias de todo mundo aqui se inscrever. Todas elas já se inscreveram, mesmo que elas não entendam o que tá acontecendo. E aí aconteceu que a gente não tem mais inscritos. Isso é um problema. Só eu criei 3 contas fake. Então, para que a gente possa crescer com inscritos, por favor, cadastre você e suas tias e tios também. Tá? Primos, primas, irmão. Ó, primo do... Cachorro, se for possível. Primo do cunhado, do tio, do amigo também é parente. Do cunhado, ó. Aí, Pablo cunhado. Aí, Pablo cunhado. Mas... Fala que é comigo. Na versão japonesa, o Ash chama Satoshi. Que é o nome do criador. Uhum. Então, é interessante isso aí. Linda. Eu amei a primeira temporada, não sei vocês. Emocionei, gostei. Mas daí em diante, pra mim, azedou. Eu sou a favor ainda da teoria da conspiração do Pokémon, né? Qual que é a teoria da conspiração? Explique, por favor. Explique, Elor, explique. A mais famosa, aquela que o Ash está dormindo e tudo não passa de um sonho? É que tá em coma. É. Qualquer coisa, filme, seriado, eles vão colocar essa teoria. Não, é sério, ó. Isso não, mas, mas a teoria tem algum sentido. Não, mas é aquela coisa, especialmente... Com uma coisa que tem tantos e tantos e tantos anos, se você achar 20 evidências do que comprova sua teoria... 897 não é difícil, episódios. Né? Não é tão difícil assim de você parecer. Mas pessoalmente, fora essa teoria não, esse é o tipo, pior tipo de final de história que existe. Invalida toda a graça que tinha a história. Nossa, o que aconteceu? É um sonho. Nossa, que bom que eu assisti isso, né? Sério, perdi. Demorei tanto pra pegar todos os episódios. Era só um sonho, não era nada. Nossa, eu sinto como se o diretor dissesse: otário! Pra mim. Pegadinha. Não quero glu-glu, iê-iê! Não quero mais seu dinheiro. Toma. Já estou rico. Atenção, gente. Antes do anime teve o mangá, viu? E chegou a lançar no Brasil, eu li. No mangá é um pouquinho diferente a relação da Misty, do Brock com o Ash. E até o design, né? O jeito que é desenhado. É menos infantilizado, né, no mangá. É, na verdade, bem menos. Porque se for pegar, acho que o Charmilla contra o Arbok, uma luta, não é nem um pouco infantil aquilo. É nada. Que mangá, né, gente? É, mangá, né? Não tem como ser muito infantil. Nada de Japão. E vocês gostavam? A equipe Rocket não, no anime, a não ser no Yellow, né, que eles ganharam a versão Jesse James, a equipe Rocket não tem com a Jesse James nos jogos. Mas no anime era muito legal. Ah, gente, é fantástico. Melhores personagens, assim. Eu gosto muito do Ash, mas tinha certos momentos que eu torcia pra equipe Rocket. Quem nunca, né? O Ash é muito enjoativo, meu Deus do céu. Nem me fale. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O cara luta ligas e ligas e ligas e não ganha porcaria nenhuma. Fala sério, é um inútil. XY. Nesse último do XY ele quase chegou lá, mas perdeu. Não. Morre na praia. Vamos explicar um negócio. Ei, spoiler, vai. Já sabe. Falar com alerta de spoiler. Ah, não, peraí. Quem gosta de Pokémon sabe. Peraí. Se você ficar magoadinho por causa do spoiler de Pokémon, você tá com a autoestima baixa. Para com isso. Mas não vai ficar magoado com o spoiler do Dragon Ball. Se você não sabe que ele perdeu de novo, você não é fã. Não, mas isso é evidente pra saber. Eu não sou fã sem disso, cara. Mas Pokémon XY, prometi um monte. Por causa que, tipo, o Ash ia lutar contra o Charizard, Pokémon de Fogo, contra o Green Ninja D, que tá muito forte. Tipo, na batalha final, é um Pokémon de Fogo contra um Pokémon de Água. Gente, as vantagens do Green Ninja, que ele é um Pokémon inicial mais rápido, e, que eu me lembro, eu acho que de especial, ele também tá forte, né? Ataque especial. Se não me lembro, o Pokémon de ataque especial, ataque especial dele é bem mais forte. Então, se for pensar, não tinha como ele perder. Era o Pokémon esse primeiro atacar e o ataque dele de água ser mais forte ainda. E o Charizard, tipo... Ah, gente, é tipo... O Green Ninja faz o poder mais forte de todos, ataca no Charizard e não acontece um arranhão. A cena é tipo de Power Ranger, sabe? Quando você mata o monstro, sai aquela fumaça, ele fica de costas e o outro explode atrás. Sim, só que foi com o Pokémon do Ash. Saiu aquela fumaceira falando, pô, agora o Ash ganhou. E daí aparece o Charizard em pé e o Green Ninja morto assim, os Power Rangers atacaram, saiu fumaça, ao invés do monstro cair, os Power Rangers atacam. Mas sobre o que o Papo tava falando antes, sobre a primeira temporada, assim, interessante, depois andou, concordo. Mas o Natan tava assistindo bastante o XY, né? E o XYZ. Assisto. E deu uma o próximo vai ser XYZ R1 R2, tá? Mas é interessante que quando tava assistindo com o Natan alguns episódios, ficou bem mais interessante porque o Ash não era aquela pessoa que esqueceu tudo que ele tinha feito, sabe? Tipo assim, nossa, como que mexe um Pokémon? O que é uma Pokébola? Tipo, ele se lembrava, sabe, das coisas, estava indo muito bem. Tava desenvolvendo muito bem o personagem. Tanto que a razão que os dois falaram ali que ele quase chegou a vencer, não é porque, nossa, dessa vez vai. É porque o personagem mudou muito, parecia mesmo, tinha muita chance. Ele chega lá. Não vai não deixa não. Daí... Não foi dessa vez. É tipo assim, o Ash, se for pegar no começo, como que era o Ash? É um inútil. É um inútil, literalmente. É um cara esperançoso, Ele era tipo assim, bem infantil. Tudo bem, tinha 10 anos, era bem infantil. Muito infantil pra idade dele. Tudo bem, ele tinha 10 anos. Faz 20 anos que ele tem 10 anos. Faz 20 anos que ele tem 10 anos. Ah não, tem teoria aqui que é 15. Simpsons, a Meg é um bebê há mais tempo do que o Ash é um menino. 25 anos. Mas vou pensar. Compare Simpsons, cara. Simpsons é mito. É mito. Então eu vou pensar, o Ash tava maduro já, no XY, tava maduro, já sabia como lutar, já sabia como treinar. Ele, vamos dizer assim, lembrava das coisas, mas não falava diretamente. Que ele lembrava dos outros treinadores, ele falava coisas tipo, ah, eu lembro de tal coisa, que me ensinaram. Então é um Pokémon finalmente que falava dos outros Pokémons que teve, tipo, só que discretamente. Não é verdade? Diretamente. É indiretamente. Então, tipo, é uma coisa que eu amadureceu bastante. O Ash, eu não sei, tipo, ele também teve o caso de amor shipping também. Uma coisa que bombou. Grande novidade, né? É uma grande uma coisa que realmente, você for ver no Twitter... Shippando personagens? Onde já vi isso? Não. Mas no Pokémon? Não. Mas tô dizendo, cara, quando... tentaram colocar a Mystic com o Ash ali, não gruda, velho. Então, não faz sentido. Mas a Mystic com o Ash, o... esqueci o nome. O Masuda... Ele odiava colocar o Ash com a Misty. Ele odiava. Ele falava, gente, e não quero isso. O foco do Ash é ele ser um treinador Pokémon. E é um negócio, tipo assim, ele vai ser muito mais... E também o anime queria mostrar, tipo... Mostrar o mundo Pokémon. Então eu tava nem aí pro mundo... Tipo, assim, romântico. Ah, não, seu Brock, né? Porque o Brock, qualquer moça... Nossa senhora, aquela enfermeira faz... lá, o Brock tava o tempo todo no pé dela. Mas, meu amigo, o Brock faz sombra, pesa mais que o hambúrguer, ele tá dando em cima. Ele tá assim. Correndo atrás. Só um adendo aqui. Não shippa o Pikachu com o Ash, que daí é zoofilia. Não... É pouco filia. Aí não pode. Pokémon filia, que horror. Pokémon filia. Mas, tipo assim, mas daí, quando lançou o Pokémon XY, colocou o Ash com a Serena... O Masuda colocou no Twitter dele que ele apoiava completamente e é a coisa que ele falava que era uma das melhores coisas que aconteceu no Pokémon. Meu Deus do céu. Não, tipo, aconteceu melhor, mas tipo, ele adorou completamente. É, pelo menos, cara, azar no jogo, sorte no amor, né? Pelo menos isso. Pelo menos um deu certo. A gente já sabe que o Ash não vai ganhar no fim das contas. Ah, mas a gente agora, o que me irrita do Ash... Eu gostei dessa abordagem do XY. Eu gostei disso do Ash ser um estrategista, dele virar o cara que surpreende. Mas, meu, uma coisa que eu nunca gostei do Ash, ele saia soltando Pokémon. Ah, peguei um Lugia. Solta. Peguei um Charizard. Ah, ele evoluiu pra Charizard. Solta. Tem um Pidgeot. Solta. Se ele pegasse, sei lá, o Pokémon Chuck Norrismon. Ah, não. Solta. Ele quer ser um mestre Pokémon sem Pokémon. Eu não sei que tipo de mestre de Pokémon é esse. É o Zé Ruelo, o inútil, já falei. mas voltando na temporada aqui, eu só gosto da primeira também. Eu não tenho paciência pra assistir as outras. Mas uma coisa pra eu tentar pegar a cronologia certinha, eu adoro todos os filmes. Eu gosto de todos. São 17 filmes. Apoio. São 22 filmes. Mas eu adoro assim, os filmes, eu acho, porque é uma pegada diferente. Eu acho um pouquinho mais adulta do que a seriado. O seriado eu acho muito a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É que cansa, coisa, né? É bem cansativo. É aquele tipo de seriado, não sei se o nome que tem. Ah, mas... É que eu tô pedindo pro cara falar no microfone aqui. Ah, fala tá. No microfone. É aquele tipo de programa, né? Geralmente acontece com infantil, que assim, acontece um monte de coisa, o mundo vai acabar, no último minuto acontece um Deus Ex Machina, ou seja, algo que resolve tudo, aí voltou tudo normal. E isso dá muita... Você fica muito chateado pra ir... Putz, não muda nada. E foi uma coisa que mudou no XYZ. Tinha bastante coisa assim, continuava o episódio e ia progredindo o personagem. E aí que você se envolve. Porque você sempre a mesma coisa, é uma coisa muito infantil. É. E você não tem graça. É, que, tipo, assim, é isso que cansa nos outros. O Ash é a mesma coisa, as lutas são a mesma coisa, como resolver é a mesma coisa também. O personagem não progride. É, tipo assim, é uma coisa bem chata que eu não gosto. Ó, sinceramente, eu assisti todos os episódios de Pokémon, todos. Acho que todo mundo aqui, né? Não, mas de todos os... Isaac não. Ah, peraí, todos os episódios de tudo? Não. Eu assisti todos de todos. Eu não aguentei, na segunda temporada eu parei. Isaac, por que você não assistiu mesmo? Preciso responder? Tipo, ele gosta muito, gente. É porque não tem ninguém lá que usa armas ou tipo a Mulher Maravilha ou coisa parecida. Não tem militares. Mas não, tem o sargento, tem o sargento lá. É ginásio de raio, só que esqueci. Você imagina um sargento militar que decide largar o exército pra virar um treinador de Pokémon. Ah, mas a melhor teoria pra mim de Pokémon é que é um mundo pós-apocalíptico da guerra. É por isso que não existe nenhum homem, praticamente. É uma das melhores teorias. Adulto, né? É, nenhum homem adulto. Não, e detalhe, as mães soltam seus filhos, as têm 10 anos, começa a sua jornada Pokémon, só não fica a roupa de baixo suja. Pegue monstros que soltam fogo, matam uns aos outros. Não tem problema, vai lá pelo mundo. Filho. Enfrenta bandido, equipe Rocket, mas não esquece. Buba assalto. Gente, olha uma coisa. É uma coisa que eu tava discutindo com meu irmão, o Nicolas. Eu fico surpreendido com uma coisa. Treinador Pokémon. Treinador de. Líder de ginásio. O cara treina um tempo todo, anos ali. Chega um garoto, acabou de começar naquele dia, pega uns pokémons lixo ali, do nada, e vence esse líder de ginásio. É porque teoricamente... Tem que acreditar no potencial. Porque teoricamente você pode pegar qualquer ordem, você não precisava exatamente no ginásio do Brock, tá ligado? Sendo o primeiro. Porque o cara que não mora lá em Pallet mora em outro lugar, então é ele vai começar de trás pra frente. É que o Ash não é um estrategista muito bom. E daí o Brock, então, é o pior do mundo, né? Porque o cara lá começou agora e já ganhou do Brock. Tá ligado? Sim. É, mas minha teoria é o quê? Que, tipo, eles pegam um Pokémon lixo pra poder, tipo, ah, cara, vão te ensinar aqui. Por isso que os líderes de ginásio começam a crescer junto com você um nível. Então, na verdade, eu não assisti todos os episódios do XY, mas eu dei a sorte de pegar o episódio que explica isso. No XY, eles explicam num episódio que o treinador do ginásio ele tem que deixar o cara se esforçar até o máximo e dar a insígnia pra ele deixar ele ganhar ou, mesmo que ele não tenha ganhado, dar a insígnia. Porque o propósito do mestre de ginásio, de acordo com o Pokémon XY, é incentivar as novas gerações a ficar fazendo essa briga de galo. Isso, né? Então, não pare com então as brigas. Ele não seria um líder de ginásio, ele seria um professor, então. Oh, mas uma coisa pra estragar infância de vocês. Nunca acharam estranho que o professor Oak estava sempre junto com a mãe do Ash? É, tipo, isso é engraçado. Vai lá, filho. Vai lá na aventura Pokémon. Vai lá, vai lá achar sua mãe. Demora para voltar. Ah, você não tem Pokémon? Tudo bem, tá aqui, vai. O seu pai sumiu. Detalhe. Seu pai sumiu. O que, meu pai? Não sei. Aí, tô, filho, dou um Pokémon para você. Por que você tá me ajudando? Não, porque eu sou seu amigo. Seu homem. Ah, mas como é a sua mãe? Nossa, tá bem. Ah, eu vou dar uma visitinha nela lá. Ela toma café? Que horror, cara, sério. Outra coisa, o Gary. Vocês já pararam pra pensar nessa história do Gary? Ó, não sei se vocês repararam nisso. Durante o jogo, o Gary perdeu o Hatchcate. O tio dele, que é o Aki, dá mais atenção pro Ash do que pra ele, que deve ser filho dele, né? E assim vai, né? As teorias malucas de que o Gary é o que mais sofreu. Ele perdeu o Hatchcate, perdeu um Pokémon durante a... Perdeu a liderança da Elite dos 4. Ele é um cara que era pra ser depressivo. E há uma teoria também de que o Giovanni é o pai do Ash. É o pai do Ash. Essa é clássica. Essa é muito boa. Todo mundo é pai do Ash. Eu prefiro o professor. Vou lavar pro ratinho. Prefiro o professor. Fazer o teste do DNA. Carvalho. Ah, mas uma coisa legal do Gary, que todo mundo, nossa, ele é muito bom, sempre tem garoto atrás dele, é que, na verdade, o tio-avô dele, ele é o prefeito de Kanto. Então, se for pensar... Todas aquelas mulheres que estão ali são mulheres da... Como que é? Alta sociedade. Não, mulheres que acho da propaganda do próprio efeito. Por isso que sempre tá com ele. Então o Gary realmente é quase no lixo. Coitado. Tadinho. Coitado do Gary. Coitado. Menino incompreendido. Gary, se você tá escutando isso, não fique assim, não. A gente Gary, pense que você tem 10 insígnias. Impossível de conseguir. No meu Game Boy, você era meu malvado favorito. E pra encerrar, vamos falar de Pokémon GO. O que tem pra falar de Pokémon GO? Nada, né? Nada, não tem pra falar nada desse jogo. Acabou o episódio. Não tem nada pra falar desse jogo, não. Inclusive, terminamos. Seguinte, a Tabata é cacau o quê mesmo? Cacau Chuchu, né? Ele gostou muito cacau do meu nome, gente. Eu achei isso muito engraçado. É tipo assim. É chuchu. É um negócio que coisa não combina. Tipo, cacau, que você usa pra fazer chocolate, e chuchu, que é o quinto estado da matéria. Porque tem sólido, líquido, gente, gasoso, plasma e chuchu. É que Pokémon GO, pra quem já jogou, é muito difícil conseguir um nome. Qualquer coisa, você colocar batata já tinha. Eu tive que pensar em dois opostos que ninguém ia colocar junto. Sim. Eu dei sorte que eu consegui só entrar no servidor pra colocar meu nome quando eu acabei de lançar nos Estados Unidos. Por isso que eu consegui meu nome mesmo. Parabéns. Senão eu não teria conseguido. Que tava difícil. Ah, menino inteligente. É nessa hora que o cara que chama Jeremy Clayton sai na vantagem. Sai na frente. Valeu, mãe. Brigadão, hein? Fala, Josclemildo, e fica melhor. E olha que eu não tenho nome muito comum, não. Fraudesvalda deve estar fazendo sucesso. O problema é que agora eu tô pensando o gosto do cacau com chuchu, velho. Deve ser maravilhoso. Olha, é uma coisa interessante, é um novo sabor. Chuchu não tem gosto de nada. A gente vai gravar um vídeo comendo isso. Você pode ir gravar. Você pode Vai você. Nutella e chuchu. Ai, que delícia. Não, chuchu é gostoso, cara. Tem que saber fazer o chuchuzinho gostoso lá. Eu sei cozinhar, gosto de cozinhar. Masterchef. Atenção, treinadoras Pokémon. Um cozinha e outro come. Exatamente. Tá vendo só? E, o Isaac sabe fazer a receita de chuchu com cacau pra você. Cara, eu sou um homem completo. Eu sei cozinhar, sei limpar. Chega aí que eu tô junto. Tá feita a propaganda. E detalhe, né? Temos uma treinadora aqui que ela sai com o namorado pra poder capturar isso, que eu acho interessante. E o namorado está ausente? Ele tá quietinho ali fazendo streaming, é o Dejan. Estou ausente do Pokémon também, porque felizmente estou sem celular, mas... Coloca a música triste. Quem mandou morar em Colombo, né, cara? É, morar em Colombo é difícil. Né? O cara assalta até as criancinhas o chocolatinho lá. Assalta até o chuchu com cacau. Né? É. Pra quem não é de Curitiba, gente, Colombo é uma cidade metropolitana. Colombo tem o quê? Um Pokéstop? Deve ter uns três, no máximo. Assim. Tem um em cada terminal pra você ir pra Curitiba. E se você não foi roubado? Em Curitiba você consegue pegar alguma coisa. Aqui em Colombo é complicado. Inclusive, perto da casa do Eluan tem um Pokéstop, não é isso, Eluan? Mais de um, tem três Pokéstops. Nossa, que sonho. Ô, vou morar na tua casa. Falando em nossa, casa com Pokéstop, eu fiquei sabendo de uma história nos Estados Unidos que eles estavam vendendo a casa baseado que tinha um Pokéstop dentro da casa. Sim. Isso fazia a casa ficar mais cara. Ixi. Pokéstop imobiliário. Sim. Bolha imobiliária do Pokémon. Pikachu é corretor e você não, Nicolas. Pois é, aí é tudo menos... Eu tô triste agora já. Não, mas falando sério, na questão de marketing, hoje a galera tá analisando muito o marketing do Pokémon, porque você paga cerca de $1 pra deixar um incenso na sua loja. Então já tem lojas nos Estados Unidos que eles estão pagando lá, investindo e tal, pra ter o Pokéstop. E aí eles vão vendendo pro pessoal, porque o cara vai capturar Pokémon, ele tá com fome, tá com sede... Opa, caiu uma pluma aqui. Foi mal, desculpa. Mas uma série que eu gosto de assistir no YouTube, se quiser ver alguém capturando Pokémon, é o Coisa de Nerd. Sim. Uhum. Que é do Danilce e do... Leon. Leon. É o Danilce e o Leon, não é o Leon e a Nilce. É a mulher por causa do homem. Mas aqui no Brasil estão fazendo algumas campanhas também de Pokémon, de jogar em shopping, lure e tal. Fiquei sabendo de um certo shopping... por uma pessoa que trabalha com publicidade, que vai fazer safári de Pokémon. Ixi. Nossa, um shopping grande aqui de Curitiba. Ficou jogado. Quem será que eles vão convidar pra ficar lá, hein? Entendedores entenderão. Mas, legal. Eu acho que é uma boa oportunidade. Nós temos também outros casos do Pokémon GO, de crianças que tinham autismo e que não saíam de casa, e por causa do Pokémon GO, eles estão saindo. Temos outro caso positivo. Foram assaltadas, não, cara. Não. Assaltado. Essa é comigo, cara. Deixa eu falar mal do Pokémon aqui, que é comigo. Não só no Brasil. Não só no Brasil. Mas tem o caso também dos treinadores, e a gente convida todo mundo que estiver ouvindo esse podcast a fazer isso. A galera tá soltando incenso de Pokémon. Não, não é uma coisa alternativa. É um item que atrai mais Pokémons para aquele ambiente em hospitais onde as crianças estão se recuperando. Não é isso, Nicolas? Tem uma página no Facebook que pede doação de incenso para o hospital. Mas aí vem o ponto, né? Mas será que isso não vai criar mais confusão ali? Porque, não. Ó, tem um ponto ali das crianças... Tem que estar mais perto assim? Tem a questão das crianças estarem por ali e elas estarem jogando. Mas essa criança tá muito mal, não acaba jogando. Mas outro ponto é o seguinte, pode meio que chame mais pessoas perto do hospital e faça barulho ali por perto, é um outro ponto, né? É, tem uma história que saiu na reportagem que o pessoal tava falando pra não pôr Pokéstop lá, porque a criançada tava entrando e invadindo setores que não pode. O Pequeno Príncipe fez isso, exato, né? Exato, foi no Pequeno Príncipe. Eles falaram que não pode porque é um lugar que tem gente que tá passando mal e tal, e a criançada ia lá, invadia, ia pro lugar que não deveria. Então tem que tomar com moderação aí, senão... Sim. Criançada vírgula, né? Pokémon. É um marmanjão de 20 anos. Um fantasma. As crianças de 20 anos. Crianças de 30 anos. Né, Pablo? Né, Pablo? Pior é que eu não jogo Pokémon GO. Acho interessante e tal, mas é difícil pra você jogar Pokémon GO depois que você jogou os outros. Porque você fica mais exigente. Você fica, tipo, querendo mais ataques. Você quer ensinar um TM. Você quer fazer algo incrível. E ali você só pode capturar, batalhar nos ginásios e acabou. Por enquanto. Sim. Eles estão querendo implantar, tá pra sair, tá pertinho, já estão testando o sistema em que você batalha com seu amigo. Mas como é uma coisa nível mundial, realmente fazer a atualização nesse jogo é difícil. Sim. É que assim, eles também estão mirando o mercado... Aonde que não tinha chegado? Na China? Ou no Japão, eu não lembro. Não, na China. É na China, né? Eu não lembro, tem um mercado que eles ainda não... Na verdade, o Japão demorou muito pra chegar. Tem um lugar ainda muito grande que não tem. E eles estão esperando porque lá vai vender mais. Provavelmente Coreia do Norte. Não, não é a Coreia. Coreia do Norte. Depende, ó. Se vocês mandarem o um celular pro Kim e ele gostar, vira lei, tipo, pode virar lei, tipo, é obrigatório. Tem que buscar Pokémon pra mim, na minha conta ali. É, sei lá. Posso dar minha opinião por que eu acho ruim e por que eu acho bom? A Coreia do Norte? Claro! O Pokémon GO. Pokémon GO. Ah, tá, o lado bom do Coreia do Norte tem ótimos memes, é lá, que ela, né? Fica no norte. Lá, né? Tem unicórnio, não sei se vocês sabem. Tem unicórnio, é. Mas é o seguinte, Pokémon GO, pra mim, como fã, como eu jogava muito competitivo e como eu gostava do 3DS, como eu gosto, né? Eu achei muito superficial. Uhum. Eu achei que, tipo, é um... pra você capturar Pokémon e fazer uma coleção. Só isso, o único objetivo. Porque quando você vai batalhar, a única coisa que você tem que ficar é clicando lá, sabe? Você fica clicando e a batalha é assim, a base de ficar clicando. Uhum. Porém, o outro contraponto, o cara que fez a Niantic lá, que projetou tudo aí, é o mesmo cara que fez o Google. Então o cara, tipo, ele tem uma oportunidade de fazer com o Pokémon GO que seja uma coisa inacreditável. Uhum. Então eu boto todas as minhas fichas nesse cara, que eu tenho certeza que vai ser um jogo sensacional. Mas por enquanto, do jeito que tá parecendo um beta, sabe? É. Tipo, vamos ver como vai ser a aceitação, vamos ver como que vai crescer. E conforme for crescendo, a gente vai adaptando. Mas eu é exatamente isso. É. Tanto que no Android não é nem 1.0 ainda a versão, né? Mas, na minha opinião aqui, falar um pouquinho sobre isso, até sobre o... Não, no Android não é 1.0, é 0 ponto alguma coisa. 0 ponto alguma coisa. No iOS é 1 ponto alguma coisa, no Android não. Mas uma coisa interessante sobre o ponto de vista, meu ponto de vista sobre o Pokémon GO, eu joguei ele por 2 semanas direto, mas do ponto de vista mais técnico, pelo game design dele, é muito fraco. Pelo menos do jeito que está agora. Por quê? Você não tem incentivo para você poder continuar jogando o jogo há muito tempo. Você pegou a maioria dos Pokémons... Enjoa. Tá, enjoa, porque você só tá pegando pokémons e depois você tenta pegar ginásio e tudo. Ou você é muito bom e você consegue pegar todos os ginásios, ou você não consegue pegar nenhum. Não tem batalhas, não tem coisa assim pra você ficar envolvente como tem no jogo do Pokémon. Não tem quest. Não tem quest. O problema também do ginásio é que é uma coisa de 1 segundo e pronto. É. Não tem mais. E normalmente você só pega Rattata e Pidgey, né? Exatamente. E Zubat. Ou você é um líder de ginásio ou você estuda. Não tem como fazer os dois. É aquela coisa que você gosta por um tempinho, fede, que o pessoal chama em inglês, né? É uma coisa que você gosta rapidinho assim, foguete. E depois, cansei. Quando lançar uma atualização, eventos, tipo aquele do Mewtwo que lançaram no trailer, que eles será que só vão lançar quando estiver no mundo inteiro o jogo, talvez vai ficar interessante, talvez volte a jogar, coisa assim. Mas eu simplesmente enjoei e não tenho mais vontade de jogar. Eu acho sensacional, tipo, quando você vai pra um lugar pegar Pokémon e tem um monte de gente jogando Pokémon e você interage. Eu acho isso sensacional. Mas esse negócio de você dar um hype lá gigante e depois cai, tipo, isso quebra as pernas. Sim. Daí dá até um pouco de medo. Tipo, o jogo vai ser sensacional daqui 1 ano, 2 anos, e ninguém vai querer mais, porque exatamente. Já tá com... é sempre a mesma coisa, eu não tô afim. Eu já acho que não, hein? Do meu ponto de vista, eu trabalho com desenvolvimento de jogos, né? Uma coisa que eu penso muito, é melhor você esperar... O Shigeru Miyamoto, criador do Mario, falou isso, né? Tem medo de perder o feeling, né? É. Uma coisa que o Shigeru Miyamoto fala, né? E eu concordo muito, ele fala uma frase que é bem famosa. Sim, que ele fala o seguinte, que é melhor você adiar um jogo do que você lançar um jogo mal feito. Então, eu digo que Pokémon GO é um jogo que tem potencial, mas não tá pronto ainda. Eu preferiria... Eu não acho mal feito, mas eu acho que não tá pronto. Não tá pronto. É. Se tivesse esperado talvez mais meio ano e lançasse com todos os recursos que eles queriam, estaria um jogo bem mais pronto e ia manter os jogadores, em vez de ter essa queda tão grande que teve. Mas o GTA, igual no caso do GTA V também, que demorou em torno de, sei lá, 4, 5 anos pra sair. Sim. E quando saiu, é um negócio que tá aí até agora. Exatamente. Né? Fica a dica aí, Assassin's Creed e Call of Duty. Jogos anonizados não dá certo. Não sai na pressa, mas pra encerrar, gente, a transformação cultural. Eu gosto muito de seguir o feed do Natan. O Facebook dele sempre tem alguma coisa engraçada, divertida. Eu frequento o Facebook dele, cara. Eu rio demais, velho, quando esse filho da mãe publica as coisas. Nossa, é muito bom, gente. Nós vamos passar depois, vamos deixar um link aí embaixo do Facebook do Natan pra você acompanhar junto com a página do Mochila. Vou flodar. Vai ter que fazer um Twitter aí pra todo mundo poder seguir, cara. Olha, só não posso, só não tenho uma página, não posso na página da Mochila, por causa do meu celular não deixa. É o motivo. O celular dele é Windows. Windows Phone. É uma droga. Windows Phone. Não, o celular dele é bom. O problema é que tem Windows. Só isso. É. Ah, só? O único erro. Meu celularzinho é bom. Ó, sistema Windows é bom. Não tem suporte. Esse é o problema. Agora, o que que acontece? Uma coisa que eu reparei no Facebook dele é que tá tendo uma transformação. Uma coisa que ele postou que eu fiquei refletindo. Falou, como eu tô feliz, porque agora tá todo mundo falando que Pokémon é legal. E todo mundo dizia coisa de nerd. Gente, ou criança, né? É, de criança. Em 2001, eu vivenciei isso quando era adolescente, na época dos dinossauros. O que que acontecia? Velho. Você falava que gostava de Pokémon. Ih, lá vem o menino dos Pokémon. Via Dragon Ball, Pokémon. Nossa. Você tava lá vendo Samurai X. Pokémon. Ah, olha o Pokémon ali. As pessoas... É, Pokémon era uma coisa pejorativa. Agora todo mundo é super moda, youtuber... Ah, eu capturo Pokémon e tal. E se você não tem, você é motivo de risada. Por exemplo, eu jogo Pokémon... Muito tempo! Não, só... Você é outra história, né? Não, não. Você é viciado nessa bagaça. Mas, deixa eu explicar. Mas como é que você tem janela, fone dele. E joga Pokémon? Ah, então, isso é dizer, eu jogo exatamente. Pokémon desde pequeno. Amo Pokémon, tem pelúcia, tem tudo. Só que o problema é o quê? Quando lançou Pokémon GO, eu tenho muitos fones. Eu fui motivo de piada no meu colégio. Não, ele não pega a sorte. Ele riam dele antes porque ele jogava Pokémon, agora riam porque ele não joga Pokémon. É! Gente, é. Vamos fazer uma vaquinha pra ele comprar favor, um celular gente. Novo, por favor. Não, eu falei pra ele já que quando eu comprar um celular novo bom, eu vou dar o meu pra ele. Eu já falei isso. Olha aqui, amigo, hein? Vai instalando Pokémon aí, vai capturando uns pra mim. Eu não, você se vira, cara. Não vou perder meu tempo com isso. Atenção, Samsung, se você estiver nos ouvindo... Um celular para o Natan, entre em contato que a gente vai fazer a doação pro celular dele. Ele faz um vídeo de agradecimento. Patrocínio. Pode ser um bem básico, um S7, por exemplo. É, um S7 tá bom. Coisa simples. Ah, então, vamos para as considerações finais, garotada? Sim. Yes, sir. Vamos lá então, Dejan, comece com o seu pitaco e sua sugestão de hoje. Deixando aqui como o clássico, eu não joguei todos. Dejan é um cara que nunca fez nada dessas coisas. Eu sou. É, pô, aí. Então, acho. E tipo assim, eu teve uma época que eu consegui jogar o Gold e o Silver. Então foi. Eu joguei por emulador num celular, um Galaxy 5 que eu tinha, que era horrível. Mas eu conseguia jogar porque ele tinha botão. Então, nossa, era excelente, cara. Eu jogava muito. Era, sério, era um celular horrível, mas eu conseguia jogar Pokémon. Eu perdi o dia inteiro jogando Pokémon. Tá vendo? E melhor Pokémon que eu joguei na minha vida, Gold e Silver, eu recomendo. É Luan que não chegou no começo, mas chegou aqui e no foi... No meio. Não, só a questão de... Realmente das interações das pessoas com Pokémon, só não acontece aqui em Curitiba, né? Você vê todo mundo jogando sozinho Pokémon. Você vai onde tá um monte de gente jogando, você vê as pessoas sozinhas jogando. Eu, por exemplo, da Praça no Japão, que eu fui lá, você vê várias pessoas jogando lá, só que separadas. É a coisa de curitibano, filho. Você sabe muito bem. Curitibano é frio que nem o clima. Sabe? Não, gente, Eu discordo. Eu vim, ó, eu sou paulista, morava em São Paulo, me mudei pro Nordeste, cheguei aqui em Curitiba, fui muito recebido e a maior prova disso... É que nesse podcast aqui, todos vocês são meus amigos. Oh, eu conheci vocês. Eu sou curitibano, eu sou de Brasília, filho. E você é mais ou você acha que eu sou. E eu sou londrinense, então. Acabou a amizade agora. Eu sou mais rebugento. Como assim sou mais rebugento? Eu sou sincero. Ninguém realmente é daqui de Curitiba, né? Eu sou. Eu nasci em Curitiba. É os mais chatos, né? Falou, piada de Colombo. Colombense. A gente acaba de se despedir aqui, galera. Veja que o Bolso não roubou alguma coisa, cara. Mas vem aí, gente, considerações. Não, então beleza. Mas minhas considerações finais, então. Eu acho Pokémon muito legal. Eu tinha pedido bastante o contato com Pokémon por bastante tempo. Até voltar agora com o Pokémon GO, voltei. Foi legal, interessante. Mas é uma coisa... O que você tá mexendo na minha mão, Isaac? Você tá batendo na mesa, cara. Aqui, ó. Tá bom. Para de bater na mesa. Tá bom, Isaac. Enfim, mas a questão é que o... É um jogo, é uma franquia bem interessante. Fico feliz que possa continuar. É a segunda franquia de jogos mais vendida do mundo. Só vem atrás de Mario. Mas é uma coisa que eu acho bem interessante. Fico feliz que continue. Espero que meus filhos, futuros filhos, possam continuar jogando. Porque é uma coisa que vale muito a pena pra eles. Eu nunca tive um contato muito profundo com o Pokémon igual os meninos aqui têm. Eles ficaram todos super empolgados. Mas através do Pokémon GO e do meu relacionamento com esse excelentíssimo nerd, senhor Dejan, eu comecei a gostar muito. E eu gosto do Pokémon GO. Gosto de Pokémon, eu acho excelente. E curitibano é sociável, gente. Não acredite nisso. É mito. Não, a grande maioria não é, mas tem alguns que são. E são muito bons. Você tem que ir no lugar certo. Eu tô elogiando você aqui, ó. Meu amigo, eu tenho que parar e criar mais polêmica. São pessoas. Há pessoas que são mais amigas. Há pessoas que são mais reservadas. Só isso. Tá ótimo. Os nerds são legais. Confie neles. Tá de boa. De boa. Especialmente se tiver uma toalha. Só se tiver uma toalha, gente. É, não. Tem uma toalha. Isaac, suas considerações. Considerações? Sim, Isaac. Você que ama Pokémon. Ah, tá. Amo. De fala do seu Charizard aí. Hã? Fala do seu Charizard. É, o único Pokémon que eu... Não é o único Pokémon que eu gosto, mas é o Pokémon que eu mais gosto. Eu falei, ó, eu gosto do Pokémon da primeira e segunda geração. E depois disso, cara, virou um lixo pra mim, bicho. Fala sério. Não presta mais. Alguma recomendação? Recomendação? Assista a primeira e segunda geração e não assista mais nada. Isso, Isaac. Minhas considerações final é que Pokémon é maravilhoso, não importa o ano, não importa como. Eles vão fazer cada um infantil, a gente vai crescendo, a gente vai achando que tá infantil, mas a criança que vai assistir vai continuar a criança, então pra eles vai ser sensacional, então pra mim Pokémon vai ser sensacional sempre. Mesmo eu não gostando de algumas, eu vou achar sensacional sempre. Pokémon assim, for life. Assim, é. Agora que ele falou assim, eu posso ter, eu concordo nesse termo. Por exemplo, eu prefiro mil vezes que a criança assista Pokémon do que assistir essa porcaria de Peppa Pig, Dora Aventureira, que só serve pra fritar a cabeça de criança. Pokémon nesse caso é massa. Dora Aventureira, ensina a criança, fala. Inglês, sim. Olá! Então, minhas considerações. Eu amo Pokémon, se não minha favorita, é um dos meus jogos favoritos. Acho que só tá atrás de Uncharted. E, gente, é fantástico. Joguem, assistam anime. É, só não assistam a Black and White, o anime. Porque tem uma personagem muito chata, Iris, mas não quer dizer nada Iris, só Iris. É muito chata. É, foi dela. Inútil. O nome tá amaldiçoado, gente. Não dá certo. Se é a Iris, olha, pode ser a Iris do Pokémon, a Iris do Flash, a Iris do mundo alternativo, ela é chata. Não importa. Não dê nome pra sugerir Iris. Se você chama Iris, você é uma exceção, tá bom? É, eu tenho uma prima que chama Iris. Ela é legal. Olha, mochileiro. Não. Mas olha. Comprovou a teoria. Olha, se você se chama Iris, por favor, mande algum contato pra gente, fale que você é legal, tá? Mas, gente, só pra falar, assista o Pokémon primeira e segunda temporada de Kanto e Johto e assista no Pokémon XY. É, recomendo. Perfeito, Pokémon tá aí. E vamos agora pra nossa parte de contatos. A minha consideração é simples, né? Tudo com sabedoria é bom. Então Pokémon pode ser um jogo que vai te entreter, vai te divertir. Mas tenha sabedoria como qualquer outro jogo, não jogue demais. Jogue o suficiente. Digimon e... quer dizer Pokémon? Ah, vamos falar de Digimon outra hora. Eloy, então, nos diga então, se a pessoa quiser mandar algum contato pra gente responder nos vídeos depois, qual é o nosso e-mail, Eloy? mochilaintergaláctica@gmail.com. Qual que é o nosso site, Eloy? www.mg.mochilaintergaláctica.vai.lá. Nosso Facebook. facebook.com/mochilaintergaláctica. Agora, o tão querido funk que você fez por nosso WhatsApp, eu reproduzi ele em outro episódio, mas gostaríamos que você cantasse... O original. ao vivo. Pra quem que vai ganhar PlayStation 5, quem ligar pro WhatsApp. Vai, tá aqui. DDD41 pra galera aí. 98720575. É o funk do Mochila que vai dar PlayStation 5. Aê! Bom, tchau. E vamos encerrando, vamos nos despedindo com Happy Pokémon. Esse eu quero ver. Quero ser o melhor e pra isso eu sei. Tenho que correr e conseguirei. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey, Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwag, Butterfree. Pegue, temos que pegar Pokémon, atravessar o mundo para entender o poder que existe dentro de você. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck, Venusaur, Grimer, Vectrobeel, Moltres, Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rhyhorn, Kefirbol, Wedgepuff. Pegue, temos que pegar Pokémon! Quase lá, peixe! Descobrimos um novo talento aqui, hein? Que vem que vamos cantar o resto dos 30 Pokémons. Você foi contratado para o The Voice. E pra eu viro a cadeira para você. Valeu, cara. Isaac, eu taco a cadeira. Puta, eu faço a cadeira em você. Toma! E aí, gente, até mais. Tchau. Tchau. Hasta la vista. Falou.